Salvador, OTAN 3663, quem está mais, autorização Guarulhos? Sérgio, OTAN 3663, guarde 340 Guarulhos. Guarda no 34. O 77 está aqui aguardando o cruzamento do usual candidato nacional. Solo, aí Brasil 2-0, 1-0. Espera autorizado o cruzamento. Alô, Solo? Aí Brasil 2-0, 1-0. Para a nível 270, Fortaleza. Gente, aguarde o 270, Fortaleza. O Brasil 2-0, 1-0. 6-1-1, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da taxiway Kilo. Via Alfa, já na frente da Kilo, 6-3-1-1. Observe um Boeing 757 da companhia American Airlines, irá dar passagem ao mesmo da taxiway Delta. Afirmativo. American 980 Papa, clear taxi via Alfa, taxiway Delta, on holding point, contact Salvador Tower on 118.6. Altimeter setting 1011. 1011, go to Delta, hold, switch tower 1186, and we will stop short of Delta to give way for the aircraft going to the gate. Pouso em Salvador com a cabeceira deslocada a 1200 metros de chuva. Tem condições ou não? Se a pista estiver molhada, não temos condições. Se a pista estiver somente úmida, ou uma chuva muito leve, somente uma pregação úmida, ela é encarada como pista seca. Temos condições de efetuar o pouso. É, por isso é a minha pergunta. Se a pista realmente estiver bem molhada, com bastante água acumulada, aí realmente nós não temos condições de efetuar o pouso. Mesmo com a situação vigente, qual é a sua autonomia e o tempo de espera até que a pista fique seca ou, no caso, úmida para aproximar? Ah, nós podemos esperar mais 10 minutos. Ok, mais 10 minutos. Então a espera prevista até os 30 desta. Vamos manter uma coordenação estreita aqui junto à meteorologia, bem como o infraero, para permanecer o tempo todo atualizado, a fim de utilizar esses 10 minutos aqui em prol do pouso. Olha, muito obrigado. Aguardaremos então as suas informações. Muito obrigado. Tá ok. 100? See, well, yes, we're going to give way, we're going to hold our position here for 2 minutes, American 980, we'll give way. Roger, then maintain position before taxiway Delta. Roger, we'll hold here before Delta, American 980, Papa. Salvador, TAN 3859. O TAN 3859, aguarde Curitiba, nível 360. Aguardando 360, senta mais. O Chanel 6311, ingresso na taxiway Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1. Chanel 6311, vai via Kilo, pátio 3, reportará no pátio 3. torna-se uma situação emergencial. Os primeiros 500 metros encontram-se úmidos e os últimos 1.300 metros encontram-se secos no momento. Ok, retorne à frequência do centro para autorização de descida, aguardando na 1935 para aproximação pela estrada. Até mais. American 980, we're ready to resume taxi. Roger. Salvador, Guardião 02, fora do call. Gente, Guardião 02, decolou os 22, controle 19.35. Ok, controle 19.35, grato 02. Alô. Agora 3.4 que resume o guerra. Hora 605, complete a aproximação. ILS sem glide, reduza, torre 18.6. 18.6. Salvador, Papa Romeo Índio, Delta Brava, cruzou 70 para os 50, solicitando efetuar o procedimento RNAVE da 1.0. Rua direita, controle 19.35, transponder 5413. Positivo autorizado o 340 a 350. Decola da 10 com curva direita da Elginet. 1935 controle, 543 e transponder. O TAN 3663. Gente, o TAN 3663, informe apenas o transponder. Deu mais nível, 5413. Correto, chame quando próximo portão 03. Paremos. O TAN 3663, confirme apenas a alternativa. A nossa alternativa hoje é confirme. Gente. Alguma coisa, a Aparelho 558 sem chance, eles não deixam não, né? Afirma. Negativo, Aparelho 58. Ok, obrigado. Falou TAN 3304 para o táxi com 161 a bordo, 3:40, alternativa confirme. O TAN 3304, táxi à direita via Índia, Alfa, reporte antes da Taxiway Delta, o ajuste 1011. Ok, autorizado via Índia, Alfa reportará antes da Delta 3304. Na 6311, observando a liberação do tráfego da TAN, ingressa portão 01. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Firma, prossiga. Autorizado, Curitiba, nível 360 via Upper Whisky 58 até Sorocaba, após Upper Alpha 310. Decola da pista 10, saída gole e transição gonza, primeira curva à direita. Controle 119.35, o transponder 5421. Esse é autorizado, Curitiba 360 ao nível, Oceano 3158, até Sorocaba, após Upper Alpha 310. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Gole, transmissão Judas. 11935, controle Salvador, transponda 5422, Natan 3859. Natan 3859, corrigindo apenas a saída, Gole, transição Gonza. Ok, Gole e Gonza. Certo, agora é correto, chame quando pronto no portão 08. Vamos lá, pronto no portão 08, Natan 3859. Bravo, controle. Escuta, prossiga. Qual seria o próximo destino da aeronave? Próximo destino, Recife. Grato. Reporte o 366, Ilha Delta Bravo. Ok, passando agora o 366. Complete a aproximação, a pista deslocada, chame 2-18-6, Ilha Delta Bravo. Ok, 18-6, obrigado, Ilha Delta Bravo. No 605, no solo de Salvador, agora aos 26, chame o controle solo 121-9, bem-vindo a Salvador. Afirmativo, chamará 219 com 605. Observando a American Airlines livrando taxi Delta, ingressa na mesma, no ponto de espera, torre 118-6. Afirmativo, tem visual, vai ingressar, chama 186, 3304, bom dia. Solo, Salvador, sol 1605. Voo no 605, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxi Quilo. Afirmativo, via Alfa, reporte antes da Quilo, voo na 605. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia, Delta Bravo. Índia, Delta Bravo, bom dia. Bem-vindo a Salvador, qual a intenção de força? Nossa intenção, caso autorize, é prosseguir para o 17, poderia confirmar o vento? Claro, comandante, 080 graus, 11 nós, base para a direita agora, catando mudança de regra de voo, a partir dos 28, condições visuais. Ok, muito obrigado, está abandonando a final da 10, prosseguindo para girar a base da 17 pela direita. Na chegada Mare 1011, é o ajuste. Marca só 4840. Está solicitando 15 graus à esquerda para evitar formações. Livre desvio, marcha top 9840 e após desvio, projetado. Livre desvio à esquerda, após desvio, projetado. Marca só 9840. Já tem a cópia do Air Brasil 2010, tá na escuta, hein? Chame pronto, cópia? Afirmativo. Está autorizado Fortaleza, nível 270, via Upper Zulu 19, decola da pista 10, saída modo transição frote, pós decolagem curva à esquerda, controle 119-35, transponder 5401. Ok, 270, via Upper Zulu 19, decola da 10, momo frote, decola curva esquerda, 119-35 controle, 5400, código, confirma. É o 5401. 5401, sim. Correto, chame para puxar acionamento no pátio 3. Positivo, obrigado. 119-35. 1935, good morning. Good morning. Call the Frontier American 980. 17, Papa Romeo, Índia, Delta Bravo. Sede avistado, Delta Índia Bravo, autorizado pouso, vento 080 graus, 129. Sede pouso livre, Índia, Delta Bravo. Recife, nível 3, 10 via Upper Whisky 58, decola da pista 10, saída Puka, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35, transponder 5150. Objetivo conforme 390, Recife, Upper Whisky 58, decola pista 10, com restrições. O Caracaju é a nossa subida. Curva esquerda é a primeira, 19.35, controle de saída, 5150, transponder. Total 9911. Total 9911, correto, chame para puxa e acionamento no pátio 3. Chama de alto para puxa e acionamento no pátio 3. Bom, 605, antes da quilo. Bom, número 05, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, com 605. Índia Delta Bravo no solo de Salvador agora aos 3-1, qual o Pátio Sovais? Pátio da Bazé. Backtrack now, levando a primeira à esquerda. Gente, o Índia Delta Bravo. Surge aproximando de Itapuã, visual com campo para Salvador, na linha do litoral 2-2. Copiado, Guardião 02. Mantém a linha do litoral e para o ingresso no circuito Torre 18.6. Para o ingresso, circuito 18.6, grato, Guardião. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02 em Itapuã, adiante. Ok, calma aqui em Itapuã, 510 para Salvador, se autorizado direto para o pátio do Graé. Tráfego único, comandante, se autorizado direto para o Graé, vento é 060 graus, 12 nós, ajuste é 1011, 1011. Grato pelas informações, 02, vamos lá no pátio do Graé. Afirmo. Situação em Itapuã, tranquila? Situação tranquila, estamos inclusive sobre a vila aqui dos militares da Força Aérea e tudo controlado aqui. Qualquer situação, estamos com apoio à disposição dos companheiros. Muito obrigado, meu comandante. A 3304, decola de Salvador aos 33. Chega agora o controle, 119.35, um bom voo à Capitão Federal, tá? 3334, 3304. 1935 vai chamar, tá? 3304, bom dia, bom trabalho. Certo. Mais. 1665, American 92. Salvador, bom dia, da 3002, gente da Mike. Tá 3304, contato na decolagem, submantenha nível 360, saída Kael. Corrigindo, saída Gole. Ok, 340, da saída Gole, da 3304. Salvador, da 3602. Vicente, aguarde o 320 Guarulhos, a Xené 6311. Aguardará para a posição 6311. Ativo, cortejou, mãe. Vicente, aguarde o 340. Após o desvio para o TAP. Pode ser TAP, está 3602. 7726, prossiga. Muito bom dia. Estamos nas condições de suspensão aí da pista 190 de lâmina de água. Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, saída da L, transição de NER. Primeira curva à direita, controle 119 decimal 35, transponder 5425. Chené 6311, correto, chame quadro pronto no portão 01. Tran 3859 no 08 para o pushback e acionamento. Gente, o Tran 3859 autorizado no 08, chame para o táxi. Autorizado no 08, chamará para o táxi 3859. Solo total 9911, está pronto para o pushback e acionamento, parte de carga. Portal 9911, autorizado o push e acionamento no pátio de carga, chame para o táxi. Chama dentro para o táxi, 9911. Pushback e acionamento está 3663, está no 3. Gente, está 3663, autorizado o push e acionamento no portal 03, chame para o táxi. Chamaremos táxi no 3663. 3304, restrito pelo centro Recife ao nível 340, chame o mesmo em 13325, alternando 128.8. 3340-3325-2828, então 3304. Boa. Alfa Vitor Gillette, pessoas a bordo. 02 CAB, reporte Paripe ingressando em Interlagos. Alfa Vitor Gillette. Questionamento, para esse 2-0 no dia. Brasil 2-0-1-0 confirmando, está pronto para o push e acionamento? Mais dois minutinhos, está pronto. Ciente, informo que eu tenho outro tráfego aí, a sua retaguarda é um Boeing 727 da companhia Total. Após o mesmo liberar o PAT 3, está autorizado. Então, ok, muito obrigado. Tran 3663 para o táxi, estamos com 182 a bordo, 4 horas e 20, alternando com 15. Tem apenas autonomia o Tran 3663? 4 horas e 20. Gente, o Tran 3663 autorizado, táxi via Índia, Alfa, reporte antes da Taxiway Delta. Índia e Alfa, chame antes da Delta, Tran 3663. Botan 3259 pronto para o táxi com 155 a bordo, 4 horas e 20, alterna Campinas. Botan 3859, táxi até a Taxi Juliette, reporte antes da Juliette. Táxi até a ideia Juliette, eu botará antes da Juliette, ou 3859. Autorizado, 1011, ajuste. Comentei-se com o solo autorizado até 1700 pés, Master Top 9840. A 3602, desça para 2000 pés, ajuste no 011, reporte no localizador. 2011, até 3602. Salvador, muito bom dia, até 3454, sente da informação, Mike. Bom dia, 3454, desce ao 050, chegada Mário, ajuste no 0111. 10111, descendo para o 050, chegada Mário, até 3454. 9840, visual com aeródromo. Afirmativo, estabilizado, longa final, pista 10, trem baixado, travado. Complete aproximação, pista deslocada 1200 metros, bom pouso, torre 18.6. Torre tem 18.6. Zero, trem baixado, travado. Seu comandante, bem-vindo a Salvador. A pista está com a cabeceira deslocada 1200 metros. O vento é 0,7 graus, 1,9, o ajuste é 1011, 1,0, 1,1. Nesse instante, a partir dos 1200 metros, a pista está seca, ok? Afirmativo, muito grato, Master Top 9840. Afirmo. Tango Juliette Bravo Delta, prossiga. Tivemos um pequeno atraso aqui no nosso acionamento, permanece a nossa... Negativo, o centro acabou de coordenar aqui que seu plano foi vencido, o senhor tem que fazer um novo plano. Já, foi feito. 663, próximo da Delta. Portanto, 3663, ingresso na Taxi Delta, mantenha a posição, eu tenho um DC-10 na final, ok? Ok, ingressa na Delta e mantém, então 3663. Controle. Paciente, está mantendo o 1.500 pés, alfa, fita de Delta. Portanto, 3663, ingressa na Delta, chame torre 1.8.6. 3859, chame a torre em 1.18.6. 1.18.6, 3859. Confirmando, Papa Tango Bravo, Alex e Foxtrot, toque remetido em Vera Cruz, o número 10, AGL. Passei, 9911, mantenha a posição na, no pátio 3, aguarde transferência de comunicações. Na presente, chame a torre em 1.18.6, ajuste no 011. Da presente, chame a torre, o total 9911, chame a torre em 1.18.6. Controle, eu tá 3454, solicita de esquerda para evitar formação. 3454, pro Editap. Pro Editap, tá 3454. Quer ingressar na Delta, ok? Senhor 3159, ingresso na Delta e mantém a posição. Ingresso na Delta, mantém a posição. Master Top 9840, bem-vindo a